Olá, caro ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Domingo à Tarde aqui na sua Rádio Antena Web. Este é aquele programa que vai para o ar aos domingos, às 16 horas, e que lhe faz companhia até bem perto das 19 horas. O objetivo deste programa é proporcionar-lhe uma tarde agradável, com boa companhia e, claro está, boa música. E vamos precisamente falar de boa música nos próximos minutos. Vamos ficar com 4 melodias que eu tenho a certeza que vão ser do seu agrado. Se não, o que é que me diz? Vamos começar com South the Earth de Donny Osmond. Vamos depois ficar de seguida com a voz de Lara Fabian, que aqui, ao vivo, nos traz um companheiro, Zucchero, que juntos interpretam Change Your Heart. Depois vamos ficar ainda com Leona Lewis e com uma música... não é a versão original, mas é uma música que não é por isso que deixa de ser bonita. Take My Breath Away. A música é de... ou a interpretação é de Jessica Simpson. É desta forma que iniciamos mais uma edição do nosso Domingo à Tarde, aqui na sua Rádio Antena Web, a rádio da sua preferência. look around you. Change your heart, it will astound you. I need you loving like the sunshine. Everybody's got to love sometimes. Everybody's got to love sometimes. Everybody's got to love sometimes. Around you, change your heart. It will astound you. I need your love like the sunshine. Sintonizado no Sua Antena Web. Oh,

começamos bem a nossa emissão, com uma troca de músicas e tudo, mas rapidamente desfeita. Primeiro foi Jessica Simpson que ouviu, Take My Breath Away, e depois sim, então, a música de Leona Lewis para encerrar esta seleção de 4 músicas. Mas as primeiras, de Donny Osmond e Lara Fabian com Zucchero, essas foram certinhas. Vamos prosseguir com mais música nesta emissão do Domingo à Tarde. Próximos 4 temas, Obladi Oblada dos Beatles, depois, por que não, recordarmos também Stevie Wonder, uma música que eu tenho a certeza que vai conhecer, quanto mais não seja, porque mais tarde ela foi interpretada por George Michael e Whitney Houston, um dueto fantástico, mas a versão original pertence a Stevie Wonder. Já vai ver qual é que é a música. Vamos depois ficar com mais 2 melodias, eu tenho a certeza que também vão ser do seu inteiro agrado. São músicas que eu escolhi inteiramente a pensar em si e que espero então corresponderem às suas expectativas. Vamos ficar primeiro, ou neste caso em terceiro lugar, com os Sixpence None Richard e Kiss Me, para acabarmos depois com Tropical Loveland, a melodia que nos trazem os ABBA, esses míticos ABBA, esse mítico conjunto sueco que, passa o tempo que passar, vai ficar para sempre na memória de todos nós. Ora bem, aliás, e posto isto, vamos então prosseguir com a nossa emissão. Estão enunciadas as próximas 4 melodias que vai poder ouvir. E eu cá estou, para daqui a alguns minutos, voltar à antena para lhe trazer mais 4 músicas. Vamos então a isto. Até já. Early May, 'cause hate knows love's the cure, you can rest. your mind is sure that I'll be loving you always. Now I can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as all that's born is new, you know what I say is true, that I'll be loving you. Know exactly when to change. This kindness knows no shame, no through all your joy and pain. But I'll be loving you always. As today I know I'm living, but tomorrow could make me the past, for that I mustn't fear. For I'll know deep in my mind the love of me I've left behind. I'll be loving you always. Kiss me. band and make the fireflies dance, silver moon sparkling. So kiss me. So kiss me. Continuando nesta emissão, desta vez correu tudo certinho, não foi? Vamos então prosseguir com mais 4 temas nesta emissão do Domingo à Tarde. Trago-lhe agora Speed of Sound de Coldplay, ainda Say It Right de Nelly Furtado. Vamos recordar esta fantástica melodia. Eu, pelo menos, gosto bastante. É das músicas até que mais gosto da luso-canadiana Nelly Furtado. Vamos depois ainda ficar com Some Art Are Diamond de Chris Normand. E vamos acabar com Young and Carefree, uma musiquinha bem divertida para relaxar e para que a sua tarde de domingo, 15 de agosto de 2010, continue a correr de feição, ou seja, positiva. How long before I get in? La-di-da-di-da-di-da, la-di-da-di-da-di-da. nossa emissão prossegue e depois de ouvirmos Young and Carefree, vamos para mais 4 músicas para depois irmos até aos nossos comerciais, até ao nosso bloco publicitário. É o primeiro de 2 que vai ter a oportunidade de ouvir e que vão fazer a divisão entre a primeira, a segunda e a segunda e a terceira parte, respectivamente. Vamos agora ficar então com com 4 músicas para que a sua tarde continue então a correr da melhor forma possível. E já que ficamos então com Young and Carefree, vamos ficar com All That You Want, recordando os Ace of Base e o seu maior clássico do ano de 1993. Depois de ouvirmos o Zamba da Suécia, vamos ouvir o segundo maior nome da música sueca, precisamente os Ace of Base. Depois tenho para lhe oferecer That's the Way You Make Me Feel, a música dos Steps, para depois escutarmos uma musiquinha bem gira, Be With You, trazida por Nathan Brulia. E para acabar vamos ficar com Losing My Religion, um tema bem conhecido dos R.E.M. Eu vou voltar depois na segunda parte com música portuguesa, para que também conheça os sons do nosso país. Mas por agora é mesmo tempo para os Ace of Base, nesta emissão de domingo, 15 de agosto de 2010. every time you smile at me. Oh, I'd go weak inside. Maybe I just can't hide. I know. It's the way you make me feel.

Dreaming when you're with me. Come on over, have some fun. Dancing in the morning sun. We can't keep this dream alive.

O nosso programa prossegue e atenção, porque as próximas 4 músicas são bem especiais. Vamos ficar primeiro com Don't Believe in Love, de Dido, e depois trago-lhe uma grande recordação, Go Ask, dos Pet Shop Boys. Mas se esta é uma grande recordação, chama atenção para as músicas que depois se seguem. Viva Forever, das Spice Girls, e dos The Verb, Drugs Don't Work. Uma música muito, muito bonita deste grupo que desapareceu, voltou ativo. Acho que desapareceram outra vez, já não sei nada deles também. Mas ainda devem andar para aí. Oxalá que sim, porque os The Verb são, sem dúvida, um dos melhores grupos dos anos 90, pelo menos. Sem dúvida, um dos melhores grupos. E vamos então ficar com estas 4 melodias que nos vão ajudando a preencher a tarde de domingo. I wanna go to bed with arms around me, but wake up on my own. Pretend that I'm still sleeping until you go home. Well, I can't look at you this morning. I should probably have a sign. It says leave right now or quicker. You've overstayed your time. If I don't believe in love, nothing will last for me. If I don't believe in love, nothing is safe for me. When I don't believe in love, you're too close to me. That's why you had to leave. Maybe I slept peaceful on your shoulder. Your arm warm around my side. But it's different now, it's morning. And I can't face your smile. The second that I feel your safe hands reaching out for mine. Slip away and out of sight. You've overstayed your time. If I don't believe in love, nothing is good for me. If I don't believe in love, nothing will last for me. If I don't believe in love, nothing is new for me. Nothing is warm for me. And nothing is real for me. Oh, shade. We will find a place where there's so much space. And the pace back east, rustling just to please, ready to leave too. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Thank you. All this talk of getting old, it's getting me down, my love, like a cat in a bag waiting to drown. This time I'm coming down, and I hope you're thinking of me as you lay down on your side. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. But I know I'm on the losing streak as I pass down my old street. And if you wanna show, then just let me know and I'll sing in your ear again. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. This baby, ooh, if heaven falls, I'm coming too, just like you say. Getting me down, my love, like a cat in a bag waiting to drown. This time I'm coming down. Now the trucks don't work, they just make you worse. But I know I'll see your face again. John Lennon, Roxy Music, Roxette e Eurythmics são os próximos 4 artistas que vai poder ouvir antes de irmos para o segundo e último bloco publicitário aqui na Rádio Antena Web. John Lennon é o único que não é grupo. Roxy Music, Roxette e Eurythmics são. Mas John Lennon também fez parte de um grupo que ficou marcado para a história para sempre. Os Beatles. Mas aqui John Lennon canta a solo e é ele que vai dar a pontapé de saída para a última seleção musical da segunda parte do Domingo à Tarde. Vamos então ficar para ouvir John Lennon com Jealousy Go. Eu estou de volta depois dos comerciais. Até já!

Antena Web, a sua melhor sintonia.

Won't you come? agora na tua Antena Web. And I really should be back at school. moment of glory. Can't evolution, could I see the world with the eyes of a child? A new beginning, a moment of freedom, like angels are singing a song full of joy. This side of heaven belongs to the children. Que chegamos ao final da nossa emissão aqui na Rádio Antena Web. Latino América vem já a seguir com Joana Santos. Vamos ficar nos próximos minutos com quatro temas mais para o rock, mas são os chamados rock balada. Vamos ficar primeiro com Love Hurts, melodia que nos trazem os Nazareth, depois Without You, pela interpretação dos Asia, ainda mais duas músicas que certamente também o vão agradar. Eu espero que sim, e vamos então lá. Elas são nem mais nem menos do que a música dos America, The Border, e para acabar em beleza, porque não ficamos com The Final Countdown dos Europe? Aceita as sugestões? Eu espero que sim, espero que goste. E desta forma então encerramos a edição número 27 do Domingo à Tarde. Da minha parte então é tudo. Eu volto à meia-noite com mais um Hora Zero. Até lá, fique bem e espero que goste dos programas que entretanto se seguem. São eles Latino América, já às 19, já a seguir. Depois às 21 arranca mais uma edição de Ouro e Platina, que amanhã vai passar também a ir para o ar no canal 2 da Antena Web. Vai também ter também às 10 Música de Beijos e às 11 Nuno Miguel regressa com o Desporto Antena. Depois eu cá estou à meia-noite para mais um Hora Zero. Fique bem, vamos então ficar com Love Hurts dos Nazareth e Without You dos Asia, The Border dos America e claro está, a tal melodia que lhe disse, Final Countdown dos Europe. Até para a semana. Love hurts, love strikes, love wounds.